Dentro da margem de dentro, na raiz e no lamento, guarda-vento e ribanceira, margem de certa maneira de fazer uma viagem, de ultrapassar a barreira, fazer do vento poeira, da ribanceira barragem. Fora da margem de dentro, entre o caule e o rabento, há sempre um pequeno espaço entre movimento e passo, entre passo e movimento, a corda que faz o laço, a força que faz o braço acordar o pensamento. Fica à margem divisória e no meio da viagem, a voz do vento é memória de acreditar na vitória, de arrebentar a barragem. Escorregas na lama do teu passado.